Boa noite, está no ar mais uma edição de Flutuar, este programa que é dedicado à música de flauta em todas as suas variantes. Esperemos que gostem e apreciem a seleção que preparamos para o programa de hoje. Aproveitem e continuem na companhia da Antena Web. E é assim que chegamos ao final de mais uma edição de Flutuar. Ainda temos três músicas para completar esta edição e mais uma vez esperamos que estejam agradados e que se sintam bem na nossa companhia. De minha parte, eu volto a estar connosco na próxima semana, neste mesmo horário. Fiquem bem e aproveitem.